Muitas atitudes formam ideias em armas. Salve, salve, armazém! 12 anos se passaram, doidão. 12 anos de luta, 12 anos de união. É mó satisfação em ver que as coisas vêm crescendo, hein? Que a raba da laje vem e age sempre pro lado certo. Aí nossa maior responsa, meu bom, é usar nossas atitudes, o dom que Deus nos deu pra fabricar sucessores. Daqui 12 anos, o armazém terá deixado um legado de doidos que, como nós acreditam, acreditam que em meia becos e vielas, nos cantos taxados como obscuro, existe a máfia. Eu não sou ninguém, eu sou mais um pretinho que, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo sem os amparos das canetas que distribuem e contribuem para a má distribuição de renda no Brasil, não desistiu. A história é contra nós, claro que é. Mas aí, é hora de arregaçar as mangas e mostrar quem somos e a que viemos. Viemos pra causar tumulto, nego. Sou aliado sempre, aí Negro Rude, Maclaf, Caslu, Karim, Mucassá, Paco, Michael. E aí, salve, salve, maloqueiro. Satisfação total em fazer parte dessa família. Sempre negou, não importa o que haja, no tempo que for, tô junto do que der e vier. Alô, alô, sente o som da máfia. Alô, alô, favela, é nós que tá. Valeu o convite, família. Ed Soul, preto, revolucionário e representante dos meus pais.